Salvador, Juliette, é? O 271, solo 29, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette, 03, com 271. Whisky, Juliette, Eco, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback da posição de número 9 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Whisky Juliette Eco, autorizado a iniciar o reboque, aguardando no pátio 3 para ingresso no pátio 1. Afirmativo. Salvador, é o TAM 383601. 3601, prossiga. Bom dia, senhorita. Por gentileza, a senhora saberia a nossa saída para São Paulo com a provável saída? Sabe a rota prevista? Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, BHZ. Então, o senhor vai para São Paulo ou Congonhas? Afirmativo. Ou seria pela Pêsulo 16? É, aqui tá, pra gente seria Block, Pêsulo 10, Bridge, Pêsulo 6, BHZ, direto Trive. Ainda não recebi o seu plano no sistema, ok? O senhor tem a hora prevista? Ah, só para saber a provável saída, senhora. Tudo bem, obrigado. próximo. Salvador Juliette, Eco, pronto para ingresso no pátio 1. Autorizado ingresso no pátio 1, Luiz e Juliette, Eco. Afirmativo. Salve Salvador, Juliette Eco, finalizando o reboque, obrigado, um bom dia. Gente, bom dia, isso, Juliette Eco. Falou, Salvador, é o Tom, Mike, X-Ray Charlie, na posição 5 do Pátio 3. Mike, X-Ray Charlie, prossiga. Autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente para entrar, senhor. Reporte no término, Mike X-Ray Charlie. Ok, reportarei, muito obrigado. Produção 3601. Produção 3601. Produção 3601, prossiga. Na informação, esse horário, geralmente, qual é a rota que o pessoal tem para São Paulo? Entra com a navegação aqui e está indo pela APA Zulu 10. E a gente foi observar aqui na carta, ela é contramão. Teve alguma mudança de Notam? Alguma alteração? Ok, houve alterações de rotas, inclusão de outras e exclusão de algumas. No caso aqui, eu tenho no meu sistema que o senhor voa DCT Bridge, AP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive e a posição forma em rota do plano de voo, ok? No caso, pré-coordenado AP Zulu 10 seria destino Rio de Janeiro e Galeão, porém vou confirmar com o Centro Recife, ok? É porque a gente recebeu essa navegação, exatamente o que a senhora falou aí, é Block, AP Zulu 10, Bridge, não é isso? AP Zulu 16. E a gente está tentando inserir aqui, tem posições que não entram. Tá bom, vou aguardar aí, obrigado. Viu? Ok, eu só vou checar se o senhor passa por Block. Só um momento, por favor. 2201 na escuta? Vessoria. Ok, é só confirmando, devido ao perfil de saída, o que o senhor vai realizar da El, Leda, após direto bridge. Então o senhor não vai passar via Pesulu 10. No caso, o senhor intercepta direto a Pesulu 16, ok? A Pesulu 10 fica um pouco à direita. Mativo, então você é da El, Leda. Afirmo, da El Leda, negativo bloco, ok? Aí o senhor voa direto à posição bridge. Aí depois de bridge é que o senhor vai interceptar a aerovia Pesulu 16. Tá ok, muito obrigado. O senhor copia? Afirmativo. Tá 3601 no São Paulo, aprovado nível 360, via Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu. Após, conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após voa direto bridge, transponder 5534, controle 11935. Autorizado São Paulo 360, via Pesulu 16, decolada 10, no perfil da El Leda após bridge. Pesulu 16 até a PHZ. 5534 eu transpondo, 1935 ao controle, tá 3601. Tá 3601, cotejamento correto, chame pronto. Torre Salvador, é o Gol 1271, gente da Golf, estação 4-4-4. Gente, Recife aprovado nível 390, o senhor copiou 39, aguardo coordenação. Copio, 390. Plano 271, Recife aprovado nível 390, via Peruíce 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva esquerda. Transponer 5523, controle 11935. Localizado 690, até o 8, decola Puca, transição Caju. Decola 10, curva esquerda, transponer 5523, controle 11935, ou 1971. Vono 271 no cotejamento correto, chame pronto. Passará, pronto, bom. Alô, Salvador, eu sou Mike X-Ray Charlie, informo terra de do motor em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Solo da 3601, não puxa acionamento no 08. 3601, no livre pushback acionamento, chame para o táxi. Camarada, 3601.